Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Eu já disse que um dia nós chegamos mesmo ao estádio, mas hoje deveríamos ser quatro a chegar ao estádio, porque hoje temos connosco o Hugo do Defender o Sporting, uma pessoa que está habituada a estas andanças, convenhamos, mas que hoje nos vai fazer companhia por aqui. Portanto, hoje, em vez de podcast, tem dois podcasts, não só. Hugo, bem-vindo a mais um Sporting 107. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Varela e Castro. É um prazer, costumo estar cá, mas do outro lado, agora Atravessaste a rua. Atravessei a rua, normalmente do chat para aqui. É um prazer estar aqui. Vamos a mais um 160. 160 é especialíssimo, porque é o último, depois que a temporada da Liga Portugal terminou e já a pensar noutras coisas. Por isso, dobradinha, Férias. né? Pensar em Isto é férias. dobradinha, né? Dobradinha, defender o Sporting e 160, normalmente segunda-feira, um Dobradinha. bocadinho antes do outro, é dobradinha. É isso mesmo. Exatamente, e vai ser muito, muito bom este Sporting 107, até porque nenhum destes três sabe o que se vai passar hoje. Tem o título, mas não tem mais nada. E, obviamente, dar as boas-vindas aqui ao meu painel habitual. Começo pelo Pedro Varela. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hugo. Boa noite, João. E boa noite a todos aqueles que nos vão ver e ouvir. E cá estamos para fazer provavelmente o penúltimo da temporada, não é? Especial porque é mais um título, um campeonato que acaba. E parecendo que não, já é o segundo, desde que existe Sporting 160. E se calhar nem nós imaginaríamos que poderia acontecer assim tão, não digo facilmente, mas que se torne isto mais fácil. Dava no jeito, às vezes, não. Os Castro não está sempre a roer as unhas, né? Ou a fugir para a cozinha e coisas assim do género, a ver se o gajo tinha aqui um bocado de sossego. Mas, verdade seja dita, até nem nos podemos queixar muito deste campeonato, que eu acho que nós dominamos tão bem de início ao fim. Um ou outro sobressalto, mas acho que estamos até correu muito bem, tendo em conta, se calhar, outros tempos. E cá estamos para falar disso e vamos a isso. E vai ser muito, muito bom. O João Castro hoje vai com uma camisola diferente. Nós às vezes não combinamos, outras vezes combinamos. Mas, João, bem-vindo. Antes de mais nada, explica-me só porque é que hoje decidiste ver de preto. Olha, boa noite, Mariana. Antes de responder a essa questão, que é bastante pertinente, diga-se passagem, deixa-me dizer que, dar aqui um grande abraço ao Hugo, por ter aceito o convite, ou aceitado o convite. Isto porque nós nunca deixámos o Leão sozinho. E, portanto, quando eu vi que realmente, pá, não ia haver Obviamente. defender Sporting por muitas questões, porque eles andam a tratar de reforços e outras coisas todas, e andam já a tirar o fosso, andam já com paz ali a escavar o relvado para baixo. E, portanto, decidi, como nós fizemos também com alguns amigos que precisavam de bilhete para este jogo e andámos aí em todas as capelinhas a tentar bilhetes, nós nunca deixámos um leão sozinho. E, portanto, decidimos, obviamente, rapidamente ir buscar o Hugo, porque também não queríamos que ele tivesse a ver a televisão e aqueles programas um bocadinho maus ali sobre o futebol hoje, e portanto decidimos trazê-lo aqui para o 160, porque lá está, o Leão nunca caminha sozinho connosco, pelo menos isso não acontece. Em relação à tua questão, pá, se o Sporting já. O Sporting. Eu hoje estava a pensar, tipo, o que é que eu ia vestir para o programa, não é? E já que o Sporting inseriu o preto, se calhar a copiar um bocadinho o Sporting 160, que sempre foi preto, e portanto teve o preto e o dourado inicialmente, e eles devem se ter lembrado disso, e disse, pá, vamos pôr o preto. E então, claro, vim também de preto, porque é a única camisola preta que tinha de Sporting, e portanto vim cá a homenagear essa escolha da camisola. Nada contra a camisola, atenção, depois poderemos falar da camisola, mas decidi, pá, se os gajos vão de preto, eu também vou de preto, e portanto, aliás, porque a camisola de Onde Sporting vai, onde atrás é vai toda todo. preta, não sei se vocês repararam, mas a camisola atrás era toda preta, e portanto vim com o preto e o dourado que simboliza muito o Sporting 160. Porque há este polo, há depois o nosso suéte que é da sorte para muita gente, e portanto hoje quis dar aqui um tributo também ao preto e vir. E foi incrível, e obviamente vamos ter aqui um grande, grande programa. Não sem antes agradecer, obviamente, a todos os nossos patronos, patreon.com/sportingcentro60. Obrigada a todos por apoiarem este projeto e por ajudarem três malucos a continuar aqui todas as semanas, pelo menos até à próxima semana, porque no domingo temos Taça de Portugal. Vamos aos temas de hoje, e mais do que analisar o jogo aqui com o Chaves, Hugo, eu quero pegar precisamente na festa. Obviamente, uma das frases deste campeonato foi dita no Marquês por Rubén Amorim, e foi uma longa frase, aliás, foram várias frases, em que a Mourinho disse que dizíamos que só éramos campeões porque não tínhamos pessoas no estádio, os partidistas responderam com o estádio cheio. E a certa altura, e eu estive lá, chorei que me contei, não, surpresa zero para toda a gente, mas deixa-me eu perguntar-te se notaste que o Sporting, apesar de já ter o título garantido e a festa garantida depois do jogo, acontecesse qual acontecesse, o resultado em campo, se notaste que aquela vontade de continuar a marcar e de continuar a demonstrar a qualidade em campo se fez sentir. E depois de passar para o Pedro e para o João, quero-te perguntar também o que é que achaste das escolhas e das substituições que a Mourinho fez, porque obviamente ele disse que toda a gente naquele plantel merecia ser campeão e as substituições acabaram por ser muito nesse sentido. Então, começar pelos adeptos, que eu acho que isso é. O Camorim acabou com uma aberração, que o Sporting foi campeão porque não havia adeptos. Eu acho que isso é uma aberração. Não fosse só o Sporting, mas obviamente aqui estamos a falar só de Sporting. Eu acho que as frases de Amorim foram um tom que o Sporting precisava, porque acho que depois daquela semana muito conturbada, que não interessa vivê-la novamente, mas que muito se escreveu, muita tinta se fez correr. Acho que o Amorim não só tranquilizou, como o Amorim conseguiu demonstrar uma coisa que para mim é o fulcral de Ruben Amorim e desta ligação de Ruben Amorim e adeptos do Sporting, que é a comunicação. E Amorim, depois de um erro clamoroso, assumir o erro, ter essa frontalidade de assumir o erro e depois de poder brincar com ele. Brincar com o erro diretamente do Marquês, no momento, obviamente, que era de festa e efusivo, totalmente efusivo, mas as frases foram muito contundentes. Acho que nenhuma frase trabalhada tinha tanto resultado como aquele vamos ver final. Acho que aquele vamos ver final foi logo a seguir o drop da bike, aquele momento épico. Junta-se, é como se fosse mais um jogo no capítulo. Acho que quando se fizer um compilado daquele campeonato, o drop da Mike tem que encerrar o vídeo. Já fica aqui para alguém que queira fazer um vídeo futuro, o drop da Mike tem que encerrar o vídeo do campeonato. Quanto a essa parte das substituições, eu acho que todos mereciam ser campeões, porque apesar da festa estar programada, entre aspas, porque o Sporting teve um campeonato muito tranquilo. Eu concordo com o que o Varela disse no início. O Sporting foi muito tranquilo, porque o Sporting foi muito superior durante grande parte do tempo. Nós não sentimos uma coisa que. O Sporting, obviamente, oscilou, todas as equipas oscilam, mas não sentimos ali que a equipa queria fugir a alguma coisa. Nunca sentimos, nunca tivemos aquele momento de. Pá, vai acontecer aqui alguma coisa, vai acontecer algum percalço, vamos ter uma queda. O Sporting reagiu, esta equipa reagiu sempre muito bem às adversidades. E mesmo nos momentos difusivos, o Sporting soube colocar o pé no chão e dizer é para ganhar e voltar a fechar. E é isso que deixa mais tranquilo esta equipa. Porque para mim, que são praticamente 30 anos de Sporting, obviamente não me lembro de tudo, mas esta é a equipa mais competitiva que eu já vi no Sporting, este plantel de 23-24. Essa vontade competitiva. Pode não ser tecnicamente a melhor equipa, pode não ser a equipa mais brilhante do mundo, mas é aquela equipa que nós entramos em qualquer campo e eu sinto segurança. Apesar da gente, pode jogar o Ricardo Gaia, muita gente vai falar, vai jogar o Matheus Reis, muita gente vai falar, todos vamos ter preferências e formas de jogar e formas de abordar o jogo, mas estamos totalmente confiantes que esta equipa vai sempre ser competitiva e é isso que acho que é isso que todos nós queremos, é isso que todos nós buscamos, é o Sporting competitivo e lutar. As substituições eu fico feliz porque demonstram o espírito de grupo que este Sporting tem. Que mesmo os jogadores que jogam 1 minuto, os jogadores que fazem 7 jogos, o Neto, se não me engano, são 8 jogos de campeonato, são 8 jogos só na Liga Portugal. O ano passado foram 7. É um jogador que dentro de campo perdeu muita preponderância, porque pelo passado da idade, pelo que ele passou, perdeu naturalmente muita preponderância. Mas para mim, por exemplo, a declaração que eu mais gostei foi a do Neto, de todo o título. Podemos colocar a da Mourinho, do drop da Mike, de tudo. A declaração do Neto de falar da importância do jogador que está no banco e daquela motivação demonstra que o grupo do Sporting é muito saudável. E para aí era uma das ressalvas que eu gostaria de fazer. Quanto às substituições, eu já entrei naquele modo. Não gosto no momento do jogo, naquela emoção. Qualquer substituição que o Amorim faça que eu não concordo, mas eu vou sempre no isso corre bem. Porque quando temos um treinador que nós conseguimos, discordando de muita coisa, às vezes podemos, por exemplo, pegar aqui um contexto só rápido de 22, 23, que eu não me quero lembrar muito, mas podemos discordar de só abordar um campeonato com um ponto de lança, podemos discordar de tudo, mas também não podemos dizer que a Amorim não quer ganhar, porque sempre mostrou no Sporting que quer ganhar e que merece total confiança, e por isso vamos ver. Vamos ver, e Varela, mais do que vamos ver, nós vimos ao longo desta temporada, muitas vezes a equipa do Sporting a superar-se. Nós falámos várias vezes aqui, o Hugo, no defender o Sporting também, falámos várias vezes aqui da capacidade que a equipa tem de não desistir, de continuar a ir atrás, de continuar a querer e basicamente de continuar a lutar para garantir os 3 pontos. A verdade é que o Sporting termina o campeonato com vários recordes, entre eles um recorde de pontos, não a nível geral, obviamente, mas a nível particular. 90 pontos são muitos pontos. Se conseguisses definir esta época numa palavra só, qual era a palavra que utilizarias e porquê, Pedro? Eu, uma palavra, diria que é uma época fantástica. Não acho que não, uma palavra fica muito bem empregue aquilo que foi a temporada em que, mais do que ser sido uma limpeza, e eu quando disse há pouco, como o que estava a referir, que o Sporting foi superior ao longo de todo o campeonato, e não quer dizer que não sentíssemos alguns momentos de frustração, é evidente, é impossível não ter saído de Guimarães e não estar frustrado com aquilo que aconteceu, mas a prova de que muitos sportinguistas estavam confiantes. Foi aí, por exemplo, que eu comecei a dizer que íamos ser campeões no Dragão, como muitos, foi aí que toda aquela gente que encheu a bancada de baixo, onde estávamos no estádio, que cantaram mesmo depois de estarmos a perder 3-2, ou o jogo em Vila do Conde, onde estava tudo calado, mas acreditar que era possível vencer. Portanto, a época foi fantástica, porque o Sporting foi mais consistente que todos os outros. Foi a equipa que soube ser praticamente homogénea no seu nível de exibição e de conquista dos 3 pontos, que isso é que é o mais importante, e por isso é que ele levou aos 90, porque se não fosse homogénea a conquistar quase sempre os 3 pontos, não chegavas a esses 90. Depois, obviamente, que é fantástico porque conseguimos estes recordes todos que falamos, nomeadamente vencer os jogos todos em casa, algo que eu nunca vi, o Castro nunca viu, o Hugo nunca viu e a Mariana também nunca viu. E portanto, nós nunca vimos nada disto. Uma equipa que dominou claramente na sua fortaleza, e onde construiu um poço absolutamente fundamental de energia para tudo o resto que era necessário fazer semana após semana. E depois, porque já repetimos isto várias vezes, mas não quer demais voltar a repetir, quebramos os mitos todos. Ganhamos ao Benfica, até ficou um golo depois da hora, mesmo antes de termos falhado um golo que parecia a imitação do Brian Ruiz, mas versão Daniel Bragança, coitado que nem conseguiu chutar. Fomos ao Dragão e só não ganhámos, se calhar, porque o Edwards quis dar mais emoção ao campeonato e atrasar ali um bocadinho mais os festejos por uma semana. Quer dizer, houve de tudo, perdemos em Guimarães, mas logo a seguir respondemos muito claramente. Vimos um jogo adiado em Famalicão e toda a gente dizia que nós íamos, todos os comentadores, como o João dizia aqui, dizia que íamos perder pontos em Famalicão e que o Benfica ia ganhar os jogos até ao final. Não aconteceu nada disso. Empatamos em Vila do Conde, mas logo a seguir demos boas respostas. Acho que a única vez que o Sporting não deu resposta foi nos jogos contra, nos 3 jogos que fez, penso que foram 3 ou 4 jogos que fez contra aquele que vai à final da Liga Europa e que se chama Atalanta. Foi talvez o único clube que até nos conseguiu colocar algumas dificuldades, umas mais do que outras, e em todos esses jogos com eles até houve momentos que nós poderíamos, tanto na fase de grupos poderíamos ter feito melhor, como na eliminatória até poderíamos ter eliminado, mas na verdade quebramos todas essas historietas e historinhas e vai acontecer Sporting. Eu não vi ninguém dizer vai acontecer Sporting, que era uma coisa que tanto existia no passado e esta época não aconteceu Sporting. Pelo meio ainda deu para ir conquistar um título de campeão europeu ali ao pavilhão Rosa Mota, ali perto na cidade do Porto, e se calhar também muita gente. Portanto, este ano é muito difícil apesar de tudo, não é? O futebol não, e agora aqui no futebol, não nas modalidades, não há Sporting, não há aquele famoso Sporting e esse domínio. E portanto a época é absolutamente fantástica, por tudo aquilo que, pelos 60 golos que Paulinho e Guiocas, como ontem dizia o João no pós-jogo, já têm, é fantástica porque o Paulinho, como diz o Castro, tem provavelmente o cântico mais inacreditável, e não é só por ser um cântico fantástico, e por isso é que eu utilizei fantástico, é que até os jogadores cantam-no de uma forma quase tão comovente como nós o cantamos, porque demos uma demonstração inequívoca de como é que se festeja um título de campeão no Marquês, de como é que se festeja um título ainda hoje na Praça do Município em Lisboa, como é que se faz uma festa, eu não vou discutir se a festa é melhor ou pior, é evidente que o Benfica traz suas boas festas e o Porto também, não, nada contra, cada um traz suas boas festas, acho que até um bocadinho às vezes pacóvio, permitam-me dizer isso, quando o speaker, vamos ter uma festa, nunca visto em Alvalade, epá, não precisamos dessa merda, meu, ninguém está ali para saber se é a melhor festa do mundo, é a festa do Sporting, vou entregar a taça, vamos ser campeões, cada saber se é melhor do que a do outro, eu lembro, mas eu para comparar tinha que ver as festas do Benfica e do Porto, mas algum dia vi as festas do Benfica e do Porto, só se me dessem um tiro na cabeça, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum, mas fizemos uma grande festa, tivemos uma boa festa, acho que a festa da Liga é um bocadinho exagerada, acho que não era preciso todo aquele aparato, por exemplo, que é o patrocinador principal, acho que só falta estou mesmo, e termino com isto para passar ao João, senão ele ainda adormece, e porque ele tem andado cansado, porque isto de andar para cima e para baixo a fazer do Uber não é fácil, não é fácil, e para a semana se calhar há mais, mas a verdade é que termino só com, a festa foi incrível, e agora até me perdi, ia dizer qualquer coisa, mas pronto, com esta coisa agora perdi-me com a frase que eu... mas pronto, mas acho que a palavra é mesmo fantástica. Já sei, só termino com aquilo que andei a receber... que tive que me valeu aturar maluquinhos durante estes últimos dois dias, só faltou mesmo a famosa invasão de campo, e eu termino com isto, porque há gente que não percebe a invasão de campo, e está tudo bem, não tem que perceber, agora não tem que me chatear a perguntar porque é que vamos invadir, mas não vale, porque vocês não percebem um caraças de futebol, não sabem o que é o futebol antigo, acham que o futebol moderno tem que ser uma camisola toda tricolorida e é toda bonitinha. Olha, isto é que é a camisola do Sporting, caralho, não é aquela que... A tricolorida pode ser a secundária, a terciária, pode ser a do Strompo, pode ser a camisola que eles quiserem, mas isto é que é a camisola do Sporting. E invasões de campo faz parte da essência do que é o futebol. Ah, mas nós não temos adeptos, porque os adeptos, e eu pus até Inglaterra e Alemanha, porque nós, epá, há um grupo que se chama OFA no Telegram, e os adeptos na Alemanha que são muito bons, vão lá ver vídeos todo o santo dia, de manhã à noite, de adeptos à porrada na Alemanha, portanto não venham dizer que nós somos mais ou menos, é preciso é escolher quem é que são os adeptos bons e quem são os maus, e 99% dos adeptos em Portugal são bons. O 1% que está a mais é que tem que ser tratado. Não somos nós. Nós que queremos invasões pacíficas, que queremos ir ao relvado. Ai, mas o que ali consegue-se fazer tudo. Agora, não se consegue é pôr 150 polícias à marretada ali em toda a gente e na Norte ainda houve problemas. Ou vais agora, hoje foste à polícia, à praça do município. E a quantidade de polícia que lá estava para receber, parecia que a qualquer momento íamos ser atacados pelo Irão, não sei se o Moedas disse alguma coisa sobre a morte do iraniano e estavam-se a preparar para alguma retaliação. E, portanto, para mim só faltou mesmo isso. De resto, exemplar, época fantástica, festejos do melhor que há, muito bem organizados por sorte, já todos temos de fazer, e acho, e já disse isso na viagem com o João e falamos nisso, acho que só falta colocar quase uma estátua do Varandas a mandar beijinhos lá em Alvalade, porque eu acho que até era justa, porque é um bom momento que significa o que foi que aconteceu esta temporada, e eu, como sabem, estou à vontade de falar, nunca votei no Varandas, não sou propriamente o maior fã dele, mas tem que se reconhecer o mérito a quem tem o mérito, e o mérito começa de cima, e de cima está o presidente, está quem ajuda ao presidente e a direção, e pá, isso não quer dizer que nós não possamos criticar outras coisas que não funcionam bem, mas nisso, verdade seja dita, mérito a quem tem o mérito e a mérito a quem conseguiu nestes anos conquistar já uma série de títulos absolutamente fundamentais e a conquistar e aqui a trazer aqui coisas que havemos de falar. E como eu disse no outro dia, quando fechar o fosso, já está confirmado, coisas que nós já tínhamos, já sabíamos, sabemos qual é o projeto, até nunca quisemos revelar porque pá, nós não somos linguarudos, como muita gente pode pensar, e a verdade é que o Varandas fechando o fosso do Sporting, que vai acontecer, e é uma obra muito maior do que o fosso em si, e pondo o estádio com os tais 60 mil lugares, isto é acabar com uma série de coisas que já têm vindo a que no limite era provavelmente um dos desejos que mais sportingistas desejavam seguir a ser campeão nacional de futebol e de modalidades, o que toda a gente andava aqui a desejar era que fechássemos o fosso. E isso vai fazer uma grande, grande diferença. João, pegando aqui no histórico da temporada, obviamente também tivemos aqui, terminamos com, deixa-me só ir buscar as contas, que é para te dar certeza, 29 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 96 golos marcados, 29 golos sofridos e 90 pontos. A verdade é que esta equipa do Sporting dominou em todo lado. Houve jogos mais complicados do que outros, mas, e sendo um homem da tática, da técnico-tática, como diria Jorge Jesus, deixa-me eu pegar e perguntar-te qual foi o melhor 11 da temporada. Olha, em primeiro lugar, só aqui um apontamento sobre o que o Hugo disse, que disse que o Sporting não era a melhor equipa do planeta, eu discordo, tanto é que é a melhor equipa do universo, que o universo mandou um meteorito verde para festejar o título do Sporting. Exato. Portanto, deixa-me só corrigir aquilo que o Hugo disse. Porque o meteorito, não é fácil alugar um meteorito, não é? O Varandas conseguiu alugar até isso. É até isso. Totalmente portanto, justo, totalmente justo. É verdade. É só uma brincadeira aqui com o Hugo, porque eu vi o meteorito, eu estava a guiar em direção ao Porto, e portanto foi ali eu também. E foi uma sensação brutal, esquisita, mas brutal. Não sei se o Hugo concorda, mas foi realmente esquisita, mas brutal. Mas foi muito engraçado. O primeiro clube do mundo que esteja um título como meteorito, e portanto também. E destacar que a Aurora Boreal que tinha aparecido também era verde. Isto é verdade. Eu não sei como é que o Varandas faz aquilo, não sei onde é que ele encomenda, mas ele está a dar. A piro do Varandas é muito mais forte que a das claques. Em relação ao que tu perguntaste, em termos do 11, olha, é difícil, Mariana. Primeiro, acho que nós temos que pôr aqui um contexto em tudo. Tudo isto é possível, graças realmente ao esforço de muita gente, obviamente, direção, equipa, staff, os adeptos a puxar, mas eu acho que isto temos que fazer um rewind. Eu acho que este campeonato deriva muito daquilo que foi conseguido no primeiro título, e daí concordando com o que o Hugo disse sobre o Neto, da importância que o Neto teve mais em campo nesse primeiro título, mas obviamente também teve importância neste, o Adam também teve muita importância nisso, e portanto, este reconhecimento do Sporting a elementos importantes, ainda estando no Sporting, ainda estando vivos, porque antigamente não acontecia no Sporting, tratávamos muito mal os nossos ídolos ou ao quem nos ajudava, e portanto, isso é um passo em frente. Depois, esse campeonato conquistado com muito mais suor do que este, muito mais difícil pela pandemia, tínhamos uma equipa muito mais fraca, não conseguíamos dominar os jogos, normalmente até éramos dominados, jogávamos em transição, éramos uma equipa um bocadinho mais de expectativa, fez com que, obviamente, todo o processo, ao longo destes quatro anos, fosse evoluindo, e portanto, só foi possível também nós ganhamos este título porque o Amorim manteve-se no comando e aí devemos também dizer que a direção soube manter o Ruben Amorim porque acabou em quarto lugar. O Ruben Amorim não acabou em segundo lugar, não foi à Champions. Acabou em quarto lugar, foi para a Liga Europa e, portanto, podia haver aqui, em outros tempos, e nós sabemos o clube que temos, noutros tempos podia-se despedir o treinador. Portanto, este reconhecimento que tínhamos no Amorim e nesta confiança que nós adeptos, apesar do quarto lugar, e a direção, apesar do quarto lugar, manteve no Ruben Amorim, acho que também deu a confiança à equipa, baseada naquilo que o Neto também disse no balneário no último jogo, que não queriam sentir esta frustração de ficar em quarto lugar, acho que deu à equipa uma possibilidade de atacar com muita sede este título. Depois as coisas começaram a correr bem, Mariana. Eu já lá vou, 11, desculpa lá. E começaram a correr bem. Porque não, começaram a correr bem porque as contratações obviamente foram acertadas. Depois, no primeiro jogo, nós marcámos o último minuto e começou ali a verdadeira fortaleza de Alvalade. E, portanto, começámos bem e começámos todos a acreditar que estava diferente. E a equipa foi-nos demonstrando em campo que realmente estava diferente. Dominámos quase todos os jogos, não linearmente os 90 minutos, mas a maior parte do jogo, em todos os momentos de jogo, ou seja, quer no momento de atacar, no momento de defender, nas transições defensivas, ofensivas, fomos muito fortes até nas bolas paradas, embora houve ali um período em que sofremos alguns golos de bolas paradas, depois foi corrigido, tanto que o Sporting agora acaba o jogo, nós só sofremos, eu só me lembro agora de sofrer golos no Dragão, já para aí há 5 ou 6 jogos que não sofremos golos a não ser no Dragão, de resto andamos a limpar toda a gente com poucas oportunidades para os adversários e com 0 golos. Aliás, o Diogo Pinto foi campeão sem fazer uma única defesa. Em 2 jogos não fez uma única defesa digna de registro. E, portanto, eu acho que isto tudo, somado, e com obviamente com a qualidade que a equipa foi tendo, nós demos um salto muito grande em termos de qualidade de equipa. Depois, para o 11, eu acho que mais que o 11, Mariana, eu vou dizer o 11, não estou a fugir à questão, mais que o 11 foi as dinâmicas, ou seja, a maneira como se Sporting metia o Nuno Santos, o Mateus Reis, o Gene, o Gaio, o Ulmer, o Morita, o Bragança, a maneira como nós começamos com o Ederson, depois passamos para o Trincão, porque o Ederson teve a gripe, o Trincão aproveitou, toda a maneira, o Pote também teve uma fase menos boa e depois apareceu, e o Guiocas esteve sempre estável, o Ulmer mostrou realmente aquela grande qualidade e acho que foi fundamental para o Sporting crescer mesmo muito em termos de ataque posicional. A verdade é que isto tudo junto fez com que o 11 não era assim tão importante. E nós vimos em alguns jogos, por exemplo, ficámos muito preocupados quando o Israel e o Hugo apontou isso, as adversidades. O Adam lesionou-se e nós pusemos todos a mão na cabeça. Meu Deus, nesta altura do título, decisiva, que ainda íamos jogar com os rivais. Portanto, nesta altura, nós ficámos ali um bocado apreensivos. E o Israel mostrou que até acrescentou, na minha opinião, um bocadinho mais de qualidade do que o Adam estava a ter nos 22 jogos que jogou na Liga pelo Sporting. E, portanto, isso tudo misturado fez com que eu não ficasse muito preocupado com o 11. Eu vou ser sincero. Eu acho que nós tínhamos qualidade para dar e vender. Jogava o Paulinho, jogava o Pote. Portanto, não havia esse problema. Agora, o 11 mais forte, pá, não sei, por exemplo, o Diomande veio muito mal da CAN e, portanto, era quase um titular indiscutível. Continuou ali a ser, mas acho que decaiu muito. Portanto, ali depende, obviamente, também dos adversários. O Amorim, às vezes, quando o adversário jogava em ataque mais direto, podia querer um tipo de jogador. Quando o adversário era mais rápido, o Santos já estava a jeito. Quando era necessário também jogar muito na antecipação, não deixar os adversários rodar. O Quaresma foi importante naquele jogo contra o Porto, com o Galeno, em que seca o Galeno. E, portanto, eu acho que estiveram todos bem. Claramente, aqui, se calhar, Israel, porque eu acho que merece. Merece, se calhar, estar chamado neste 11 ideal, Israel. Do lado direito, o Gêni, do lado esquerdo, o Nuno Santos, quanto a mim. São jogadores mais ofensivos, gosto mais, mas é uma questão pessoal. Depois, lá está, na defesa, eu acho que o Santos Just, se não se lesionasse, era titular absoluto. Acho que prefiro o Santos Just. Acho que o Diomande, esta época, sobretudo depois da CAN, não se encontrou. Mas acho que, se calhar, é dos jogadores até com mais mercado. Depois, o Coates fez uma grande época, portanto, está ali. O Inácio, obviamente, apesar de algumas oscilações também do Inácio, alguns erros, ainda agora em Alvalade, cometeu ali dois ou três erros na primeira parte. Depois no meu campo, Ulmer, claramente. Morita e Bragança, pá, nem consigo escolher, porque o Bragança depois entrou muito bem. Mas eu gostava muito de Morita, portanto, se calhar um bocadinho mais forte Morita, mas é verdade que o Bragança trouxe-nos aqui uma qualidade quando a equipa precisou. O Nuno Santos na esquerda, com o Nuno Santos marcámos mais golos, está aprovado estatisticamente, tem mais assistências, é aquele jogador que manda vir com o apanha-bolas, manda vir com o arte, manda vir com toda a gente, manda vir com os adeptos, manda vir com toda a gente, mas mexe com os adversários. Basta ver que no Dragão ele entra, mexe com o jogo e mexe também com a cabeça do miúdo do Porto, porque uma coisa era o miúdo não estar ali a defender ninguém e depois leva com o Nuno Santos sempre a chateá-lo e aquilo... E foi por ali que o Sporting acaba por chegar ao primeiro golo, que foi fundamental. Depois lá na frente, obviamente, Trincão, que eu acho que foi o mago desta época. Acho que transformou um bocadinho o ataque do Sporting. Porque o Trincão, eu escrevi no Patreon, e para quem é patronos, para quem não é, eu escrevi no Patreon que às vezes o Ederson, para chegar a um sítio, parece que vai para uma montanha, uma estrada de montanha, anda ali. O Trincão vai para uma via rápida, dribla, passa os adversários, mas vai mais a direito para a baliza. É um jogador que é mais objetivo, lá está, marcou mais golos, mais assistências. É um jogador que acho que faz a equipa jogar melhor em conjunto do que o próprio Ederson. Apesar do Ederson ter uma qualidade técnica individual muito grande, num para um, fita mais curta, mas acho que o Trincão trouxe aqui outra magia. A maneira como o Trincão consegue colocar a bola na área, junto à pequena área, vindo da direita e cruzar, é fantástica. A maneira como ele entra, tanto para fora, em direção à linha, ou para dentro, e depois remata ou assiste os colegas. Depois, obviamente, o Pote, porque é o Pote. Eu acho que isto é o melhor elogio que eu posso dizer. Basta ver os números do Pote. Eu acho que ninguém precisa defender o Pote. O Pote pode estar a jogar mal e fazer... É o melhor jogador do Sporting sem bola, na minha opinião. É o jogador que sabe exatamente onde caminhar. Muitas vezes o Nuno Santos fica sozinho porque o Pote atrai o defesa direito, amarra-o ali e o Nuno Santos recebe sozinho. Muitas vezes livra-se da marcação e vem aí entre linhas buscar a bola. Portanto, é o Pote, é o Pote. Acho que já tem uns números que quase que uma pessoa pode dizer isto. E depois, obviamente, o Super Guiocas, um avançado super completo que realmente marcou 29 golos, pena não ter chegado ao 30, quer dizer, ele marcou, mas foi anulado, mas é realmente um jogador fantástico, que deu cabo das defesas adversárias, conseguindo sair do bolso de muitos adversários e depois ainda marcar golos, que é uma coisa que a física devia estudar, mas é um jogador que transformou o futebol do Sporting, porque o Sporting conseguiu... O Ruben Amorim também transformou um bocadinho, é verdade que ele melhorou em muitos aspectos também jogado de costas para a baliza, a entender também os momentos de jogo, já em alguns jogos já segurava a bola e depois deixava os colegas também subir, porque ao início ele era muito para a frente e às vezes o Sporting precisava ter jogo e tinha esse pequeno defeito, mas depois pode estar cá a profundidade. O Sporting, se estiver à rasca, manda um balão para a frente para o Guiocas e podes ter uma situação de golo, as arrancadas, a maneira como nos jogos grandes aparece, que nem todos pontas-lança nos jogos grandes têm essa capacidade E o Guiocas marcou o Benfica, marcou o Porto, várias vezes, marcou, lá está, aparece nos jogos grandes, aparece o Braga, nos competições europeias, portanto, não é aquele avançado que dizem, ah, é só marca aos clubes pequenos, depois chega aos jogos grandes, não, é o contrário, nos jogos grandes até, eu acho que é os jogos que ele até gosta mais, e portanto, porque também, lá está, as equipas não jogam tão baixo, há mais espaço, isso também ajuda, e portanto, eu acho que este seria o 11, não podia deixar, obviamente, de falar do Paulinho, primeiro porque tem a melhor música do universo, claramente, portanto, mais que a Taylor Swift, a meu ver, muito melhor, e depois porque eu acho que foi uma alma diferente e esta vinda do Guiocas ajudou muito o Paulinho. O Paulinho não deu problemas em termos de treinador, de tipo, ok, não vou ser o ponta-lança, percebeu, jogando menos tem mais, ou seja, tem mais notoriedade, tem mais golos, tem mais eficácia, acho que é um Paulinho completamente diferente, que ajudou muito, e lá está, os 61 golos, ou 62, ou qualquer coisa que eles têm em conjunto na época, demonstra realmente que faz uma grande época, marca golos decisivos, foi importante, muitas vezes a titular, muitas vezes ao banco, mas a verdade é que não podia deixar de falar, de destacar o Paulinho, que realmente, e agora vê-se pela música e tudo, até os próprios companheiros, acho que também é um jogador muito bom no balneário, e se calhar, aqui também podemos falar aqui então de brincadeira, pá, amanhã vai sair os convocados da seleção, não é? Eu não estou a dizer que o Paulinho se calhar merecia ir à seleção. Noutros tempos, o melhor marcador português do campeonato ia à seleção, com essa certeza. Agora, pronto, ok, temos muitos jogadores bons de qualidade lá fora. O Trincão, se não for à seleção, talvez o Francisco Conceição, por ter ali agitar mais o jogo, mas pela qualidade que fez na segunda volta, merecia. O Pote, pelos números, também já merecia. O Inácio... obviamente, mas que... o Pote não é português, não sei porque é que estás a dizer isso, porque não, o Pote não tem nacionalidade portuguesa. Para nós temos aqui a qualidade, ou seja, são jogadores que podem, o Nuno Santos, pronto, ok, podem dizer há muito melhores e tudo, mas aquilo que o Nuno Santos traz, apesar de ter algumas limitações, e eu acho que o jogador sabe isso, toda a gente sabe isso, mas depois chega ao campo e tem aquela força extra, mas se formos a falar de campeão e se fôssemos recuar ao passado, vamos pôr o cenário contrário. Se fossem os nossos rivais que tivessem sido campeões com 90 pontos, 10 pontos de avanço, dominados os adversários todos, e tivessem estes jogadores não fossem à seleção, o que seria na comunicação social? Vocês nem imaginam o que seria aqui, o pandá que seria. Como é o Sporting, se calhar, pronto, é menos um bocadinho. Basta ver que o Sporting, por exemplo, fez os mesmos pontos, e não comparando as ligas, com o Leverkusen. Fala-se muito, obviamente, da grande carreira do Leverkusen, e na Bundesliga é mais difícil, obviamente, mas o Sporting fez 90 pontos com o Leverkusen. Teve mais vitórias com o Leverkusen, marcou mais golos com o Leverkusen, sofreu mais golos e teve duas derrotas, o Leverkusen teve mais empates. Mas, atenção, estamos a falar que o campeonato português não é assim tão fácil quanto as pessoas dizem, porque senão não haveria só três campeões. E às vezes é engraçado, e deixa-me dizer isto ao Hugo e ao Varela, que eles também fazem muitos podcasts. É engraçado que quando o Sporting calha, por exemplo, com o Frankfurt ou com o Stuttgart, dizem, o Sporting tem que ganhar. Mas quando comparamos ligas, a Bundesliga é muito mais forte. Não, quando jogamos contra eles, somos obrigados a ganhar. Até gozam que nós não ganhamos ao Frankfurt, ou não ganhamos ao Stuttgart, ou ao Dortmund, que nós ganhamos recentemente. O Dortmund era mais fraco, não sei o quê e tal. Mas quando é comparar a Liga? A Liga vamos lá. Portanto, há aqui, obviamente, dois pesos e duas medidas. O que eu quero dizer, e não comparando as ligas, é que o Sporting faz um grande campeonato. Terminar com 10 pontos de avanço ao rival é prova disso. E não é só acabar os 10 pontos, é a maneira como dominamos os jogos. É a maneira como os adversários não têm verdadeiras situações de golo, ou só têm uma por jogo. E isso nunca tínhamos visto. Nunca tínhamos visto os recordes, nunca tínhamos visto Alvalade completamente inviolável. Toda a gente que foi lá perdeu. Portanto, toda a gente que foi lá perdeu. Só os adeptos é que ganharam. Toda a gente que foi lá perdeu. Menos os adeptos de Sporting que vão lá e ganham. Mas de resto, toda a gente lá perdeu. E realmente, o número de vitórias, os golos, pá, grandes exibições, grandes momentos de futebol, golos com 34 toques antes do remate final, golos que passam por todos os jogadores, muita qualidade, obviamente, do Sporting, do Ruben Amorim, depois com uma excelente comunicação do Ruben Amorim, e portanto acho que, para finalizar, que já me estou aqui a alongar, é uma época, eu lembro, obviamente, da época do Jardel e de João Pinto, nós tínhamos um grande ataque, mas não dominávamos os jogos como estamos a dominar agora, mas é a melhor equipa que eu já vi até hoje do Sporting, porque, e o Hugo tocou num aspecto importante, por exemplo, eu muitas vezes ia para a rádio fazer o jogo, mas eu estava tão confiante na equipa, e mesmo com alguns percalços, o jogo que eu senti que a equipa teve pior foi claramente Vila do Conde. Foi o jogo que a equipa não se encontrou, não conseguiu lidar com o adversário, foi mal mesmo. O empate até acho que foi um resultado bom para o Sporting, ou seja, não termos perdido em Vila do Conde acho que foi um bom resultado. De resto, só contra a Atalanta tivemos mais dificuldades pela marcação homem a homem deles. Pá, aquela capacidade física deles é incrível, eles vão estar agora na final e portanto, mérito deles, mas acho que foi aí mais difícil, embora em alguns momentos até equilibramos o jogo e fomos um bocadinho surpresos com eles, mas no cúmplo geral acho que foi a equipa que se bateu melhor com o Sporting. Agora, nós dominamos completamente os adversários e nós só perdemos na Luz porque jogamos com 10. De resto, nós não íamos perder nenhum clássico. E, portanto, isso demonstra também, obviamente, o que esta equipa conseguiu. E muitas vezes o Sporting faz muitos pontos, mas perde contra os grandes. Aqui não. Aqui ganhamos a todos, em Alvalade, e depois só perdemos realmente na Luz e em Guimarães. É uma equipa que realmente fica para a história. E, portanto, isto é o mérito de todos, porque acho que todos acreditaram que, desde o início, que era possível chegar ao título. E as coisas foram-se construindo de uma forma, e que eu estava a dizer na rádio, só para vocês perceberem a confiança, quando nós fomos a Arouca, num jogo extremamente vaticinado que o Sporting ia perder pontos, e por acaso não está aqui o meu amigo Vítor Tomé, que ele costuma ouvir-nos da rádio, e eu fui o jogo mais confiante. Aliás, eu liguei ao Varela e disse: nós vamos ganhar. Não, no parque de estacionamento falamos disso, eu, tu e o Vítor. Eu disse assim: pá, nós vamos ganhar 3-0, meu. Vocês podem estar descansados. Eu estava tão tranquilo para um jogo tão difícil, porque acreditava que a equipa sabia que aquele era um jogo decisivo e que ia apresentar. E, portanto, essa equipa passou-nos esta confiança e nós íamos para o estádio com muita confiança. E a equipa sentia muita confiança. E, portanto, acho que isso também foi um trabalho bem desenvolvido lá dentro, por essas pessoas invisíveis, tipo o Neto, o Colates, o Paulinho, que fizeram com que a equipa crescesse muito mentalmente. E, portanto, para resumir, acho que foi um campeonato verdadeiramente inesquecível. E que faz aqui toda a diferença. Portanto, fantástico do lado do Varela, inesquecível do lado do Castro. Já te vou perguntar a ti qual é a tua palavra, Hugo, mas quero juntar as duas festas, portanto, a festa no estádio depois do jogo com o Chaves, à festa de hoje na Câmara Municipal. Momento alto da festa em Alvalade e momento alto da festa de hoje, sem ser a parte do coach? Sebastian Coates? Do coach, toda a gente ouviu, ou do Stromp, também existiu. Portanto, sem ser estas duas partes, faz à vontade para dizer quais é que são os teus momentos, mas deixa-me eu começar por te perguntar qual é a tua palavra da temporada. Minha palavra da temporada é mentalidade, porque acho que foi a chave deste Sporting. Muito por aquilo que eu estava a dizer, tecnicamente não sei se é a melhor equipa do Sporting, muito por conta daquele 2002, que eu também tenho uma ligação afetiva, de sempre mais jovem, etc., do super-herói que era Mário Jardel, tudo isso. Mas a mentalidade desta equipa é o que nos deixa confortáveis para vamos ver. É essa coisa que me descansa de o Mourinho dizer vamos ver, e todos nós acreditamos naquilo. Todos nós sabemos que temos essa capacidade. Que se calhar, em outros anos, em 2002, acho que não entrávamos em 2002, 2003 com este pensamento. Em 2021 não entrávamos com este pensamento. Obviamente queremos sempre ganhar, torcemos sempre para ganhar, mas uma coisa é torcer para ganhar, outra coisa é acreditar que temos totais condições para. São coisas diferentes, e acho que a mentalidade é o grande segredo deste Sporting. O facto de ser um grupo, que não é só a expressão de ser um grupo, ser uma equipa, é mesmo um grupo, é mesmo uma equipa, é uma equipa que já respondeu em momentos muito difíceis da temporada. Concordo totalmente com o Castro quando ele diz que acho que o jogo, dentro de portas, o jogo menos conseguido do Sporting é em Vila do Conde Rio Ave. Não tenho grandes dúvidas disso. Com a Atalanta, é o momento em que o Sporting mais se sentiu desconfortável no ano. Acho que o primeiro jogo em Alvalade, que perdemos 2-1, aquela primeira parte com a Atalanta, o jogo em que o Sporting não sabe, é os 45 minutos de desorientação da temporada. E é assim, são 45 minutos de desorientação. Nunca sentimos o Sporting desorientado mais do que os 45 minutos. Que demos a volta e quase que libertar um jogo. E que se calhar que são 45 minutos, se calhar dos melhores no nível da temporada, porque o Sporting, entre aspas, vulgarizou aquela Atalanta, que é uma grande equipa, que pode não ter o charme de, sei lá, de uma Juventus e pela representação histórica de um Milan, de uma Inter, mas tem Gasperini, está lá 6, 7 anos com um trabalho impressionante, aquela loucura que é uma das poucas equipas do mundo que faz marcação homem-homem em todo o campo de jogo, se for preciso, e com qualquer adversário, acaba por ser, é por isso que é finalista da Liga Europa, que é um trabalho consolidadíssimo e com um aproveitamento de jogadores fantástico. Por isso a mentalidade será sempre a minha palavra. Momento alto, é muito difícil escolher um momento alto. Mas espera aí, Mariana, momento alto do eixo dos discursos ou momento alto da época, que eu não percebi? dos momento alto das festas. Ai, das festas, ok, ok. Porque agora já não temos só momentos altos das épocas, agora temos que fazer momento alto da festa. Da festa também. Agora são várias festas, a pessoa depois habitua. Vou escolher o momento da despedida do Neto, a substituição. Acho que a substituição e o Neto é campeão. Acho que vou escolher esse momento como um momento, até porque o Luís Neto é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que eu gosto muito, o Neto. E acho que é alguém que também simboliza um pouquinho dos patinhos que viraram cisnes. E por isso o Luís Neto é a minha escolha, porque os patinhos viraram cisnes, viraram do quarto lugar ao primeiro. Podemos abraçar aí Paulinho, podemos abraçar o Ricardo Gaia, abraçam quem quiser, o Adan, ou quem quisermos. Por isso ficou esse momento do Neto. E que foi um momento incrível e que, enfim, que eu chorei, porque nada que surpreenda alguém. Acho que todos nós. Os mais fortes ainda tentaram conter a lágrima, Mariana, mas estava muita poeira em algum lado. Estava muita poeira, aquilo. Era de escumos, era de escumos. Era um meteorito. Era um meteorito já se vai desfazer. Vinha a desfazer-se já. Exato. Criou aqui algum problema. Pedro, vamos pegar também aqui nas festas, e felizmente temos tido muitas nestes últimos dias. Mas, mais do que pegar hoje nos discursos de Frederico Varandas e de Carlos Moedas, que teve aqui alguns problemas em dizer certas palavras, quero que pegues no discurso, precisamente, de Luís Neto. Falou, obviamente, da política do zero ídolos, falou do facto de o Sporting ter chegado aqui a um patamar que ambicionávamos todos já há muito tempo. Muito se fala da união e do poder de amizade deste grupo e deste plantel, e da forma como o Amorim consegue aqui juntar estes jogadores. Luís Neto foi e será sempre, obviamente, uma presença especial no balneário. Achas também que, pá, se calhar estou-me um bocado a repetir, mas achas também que dentro de campo, ele, apesar de ter feito poucos jogos, conseguiu trazer aqui outro alento à equipa? A importância a ter, até por aquilo que os jogadores foram falando dele e pelo que se vai conhecendo ao longo destes anos todos da sua personalidade e da forma como ele normalmente tem presença dentro dos balneários. E isso no primeiro título foi mais importante que no segundo. Eu acho que há aqui uma coisa que nós já falamos aqui várias vezes disto, quer dizer, uma equipa para ser campeã, e uma equipa como a do Sporting, que foi campeã esta temporada, não pode ser só feita de 11 jogadores, nem só 16 jogadores, tem que ser feita dos 23, 24 que vais precisando ao longo da temporada, seja por lesões. O Neto foi chamado em alguns momentos que houve necessidade, cumpriu dentro daquilo que toda a equipa foi cumprindo, e nesse particular, como já falámos ainda há bocado, a equipa foi sempre cumprindo praticamente ao longo de quase todos os jogos, por isso é que fez os 90 pontos. Portanto, o Neto, como no passado, o Neto já teve mais preponderância no primeiro título, como teve o João Pereira, e toda a gente falava que era importantíssimo no balneário e que até teria futuro. Lembro-me, dizemos aqui no Sporting 160, o João, falarmos disso, da questão de que poderia ser um bom treinador no Sporting no futuro, e pelos vistos já tem aqui o seu lugar, e começa a subir aqui na escada, da mesma forma que o próprio Paulinho disse no outro dia, que já tinha o nível 1 e que gosta muito e que só não tirou o nível 2 para às vezes não parecer mal quando é treinado e a coisa não ir por esse caminho, mas são jogadores que acabam por ter presenças importantes dentro do clube, que trazem. Repara, o Neto, quantos anos é que ele teve na Rússia? Foi na Rússia, não foi? Foram sete anos, não é? No outro dia falamos dessa coisa. Pá, ninguém sai de um clube como aquele, como ele saiu, com uma despedida como aquele teve, se não tivesse uma presença marcante e se não fosse alguém que deixasse ali uma nota absolutamente positiva do seu trabalho. E portanto, o Neto. Obviamente, depois teve um belíssimo discurso. Claro que foi mais saudado, notou-se ligeiramente, que o Adan, é normal. o Adam tem ali um ligeiro desgaste por alguns erros que correu esta temporada e os sócios, mas mesmo assim ninguém, eu temi que, e é aí que se nota que este ano o Alvalade e os sportingistas estão completamente diferentes de qualquer ano, eu ainda temi que assobiassem ligeiramente ao Adam, mas a verdade é que não houve nenhum assobio nem nada, pelo contrário, houve mais palmas para o Neto, mas também percebo isso perfeitamente, mas a verdade é que nesse aspecto estamos completamente, este ano é ultrapassa tudo aquilo que eu já vi, 15-16 já tinha sido um grande ano de apoio sportinguista, e lembro-me de terminar em Braga de uma forma absolutamente incrível, nesse jogo que ainda chegamos a estar ligeiramente à frente no campeonato, mas depois não chegou o 4-0 porque o Benfica também depois ganhou, mas a verdade é que este ano começou mal, a ligação adeptos, há grupos organizados de direção, estádios não estavam completamente cheios, lotações, compra de bilhetes, game box, que estavam esgotadas, mas depois não se enchiam os estádios, o ambiente não era o melhor, totalmente aquilo, e lembro de discutirmos aqui, quando ias a um jogo fora, vivia-se um outro ambiente dos jogos em Alvalade, mas muito rapidamente, e com a tendência obviamente subida, e com este... E lá está, e com estas quedas de mitos que aconteceram a torto e a direito, e depois com a capacidade que o Ruben Amorim tem de comunicação e pela forma como os jogadores se entregam de uma forma total. E essa entrega tanto pode ser de um Coates a titular, como pode ser de um Neto no banco a festejar os golos e a puxar pelos adeptos, como pelos jogadores, por outros companheiros, como pode ser de outro jogador qualquer que seja importante. E isso. E no final, Mariana, nós quando dizemos que o Ruben Amorim obviamente é um ótimo comunicador e que transmite ali um ritmo e uma união de grupo importantíssima, são também depois estes jogadores que ajudam ainda a cimentar ainda mais essa união. E Coates é obviamente, ainda no outro dia os jogadores que andaram a dar entrevistas disseram que Coates ninguém se metia, não era? Ou mais, mantinha ali aquela presença quase institucional de capitão, o patrão e essa coisa toda. Pá, o Neto certamente ajudou de outra forma com aquilo que tem a sua experiência, a sua capacidade. Portanto, são jogadores, muitas vezes, são aqueles, e termino com isso, é aquele lado invisível que é tão importante e que muitas vezes nós também falávamos noutros clubes, no Porto faziam isto, no Benfica também tinham isto. E este ano, tivemos tudo isso e ainda bem que assim conseguimos e foi positivo para todos e ele tem todo o direito agora, obviamente, do Sporting, e bem, não segue com ele, palpita-me que ele provavelmente vai seguir a vida e a carreira se calhar noutros locais, tudo bom para ele e para o Adam. Cumpriram, não podem dizer uma coisa que nem todos os jogadores podem dizer, que é são bicampeões pelo Sporting, não é? Isso não é fácil, apesar de tudo. Olha, antes de passar aqui para o João, deixa-me eu perguntar também qual é que foi o teu momento favorito da festa, Pedro? Para além de levantar a taça. Momento favorito, não, mais importante que levantar a taça, porque já éramos campeões. Para mim, o momento favorito foi exatamente o último momento que eu filmei, que foi quando os jogadores vieram perto da Superior Sul, onde eu estava a ver o jogo e estava cá já em baixo, já me vinha embora, estava a descer as escadas, porque os jogadores vieram festejar e cantar o cântico do Paulinho, e até tiraram o Paulinho ao chão, e eu tenho esse vídeo, daqui a pouco até posso passar, porque eu acho que é absolutamente delicioso, porque eu a certa altura estou a filmar, e até tenho cortado um bocadinho o Coates, e depois de repente vejo e está o Coates sozinho, ali quase como um capitão a dirigir, ali, e a ver ali os miúdos todos, entre aspas, que alguns não são tão novos, a cantar e a divertirem-se tanto. E aquilo resumiu muito a essência do que é esta equipa e esta temporada, aquela união, independentemente de quem era titulado, quem não era, de se corria bem, se corria mal, não. Aquele grupo unido estava ali verdadeiramente como uma família. E, portanto, tive a sorte de poder filmar ele tão próximo, e daqui a um bocado já o posso passar, e para mim foi provavelmente o momento que mais gostei, até porque há pouco estavas a dizer... eu acho que lembro-me pelo menos de um ou dois. Eu normalmente a questão do choro, e há bocado estavam a falar de choro, eu não tenho problema nenhum de dizer se tiver que chorar, choro, porque não me afeta absolutamente nada. Se tenho que chorar, choro, se não tiver que chorar, não choro, isso, as coisas são como são. Mas eu normalmente, a minha tendência para chorar normalmente é quando estou a cantar, é nos cânticos, quando acontece um momento, e esse momento levou-me ali um bocadinho às lágrimas, porque às vezes tem a ver com a emoção com que tu estás tão. Estás tão nervoso não, mas estás tão emocionado e que não que estás tenso, no meu caso estás tão tenso, mas quando há um cântico que te liberta tanto, tens a tendência para, pelo menos eu tenho a tendência para isso, e esse momento, lembro perfeitamente, foi um dos que soltei ali umas lágrimas, porque, e que fiquei mesmo satisfeito por ver o festejo, e por estar ali um pouco próximo deles, um bocadinho não, mais afastado, não é? É evidente, estava muita gente lá próxima, os familiares, obviamente, até os influências, o que mostra bem como as coisas têm mudado a nível de aproveitamento mediático. É normal, podemos gostar ou podemos desgostar, mas as coisas são como são, é normal. Hoje de manhã até vi um vídeo de uma espécie de um unboxing do nosso equipamento. Deve ter sido a primeira vez que me lembro de alguém andar para aí a fazer vídeos de unboxings do novo equipamento, mas são sinais dos novos tempos, e isso, eu contra isso, pá, posso não gostar e não ligar, mas a verdade é que eles têm que existir. E portanto, naquele momento que me senti tão próximo ali dos jogadores, e é uma coisa que eu aprecio muito, eu não sou uma pessoa de ir para esperar os autocarros, gosto de filmar, eu a maior parte das vezes que estou nos estádios, a maior parte do tempo que passa a gravar, não sei o que mais, é para partilhar, como toda a gente sabe, eu sou um absoluto desterro dentro de um estádio de futebol com um telemóvel. A maior parte das fotografias que me foram apanhadas no backstage, eu estou sempre com um telemóvel na mão. Eu acho que eu estou sempre com o telemóvel na mão. Eu praticamente vejo o jogo quase sempre com o telemóvel na mão. Mas é porque tenho esse lado de querer também partilhar, e até tive pessoas que me agradeceram porque não conseguiam ter o sinal e não viam a Sporting TV, não tinham os canais. E esse lado muito próximo, pá, a mim deixa-me mesmo muito emocionado, porque na verdade é o lado irracional que nós temos. Porque se nós não tivermos este lado apaixonado e irracional, de que naqueles 90 minutos aquilo é a nossa vida, depende da nossa vida. A minha mulher no outro dia, ontem, olhou para mim no domingo, quando o jogo foi no sábado, olhou para mim e só disse assim, amor eterno, não é? E eu comecei assim a pensar, e depois percebi, claro, foi um post que eu fiz no Facebook, em que eu tinha uma foto minha dentro, a chegar à balada a dizer amor eterno. Como quem diz, pois, o Sporting é amor eterno, se calhar não há aqui uma fotografia minha a dizer amor eterno, não é? E lá está, é aquele lado emocional, é aquele lado irracional, é aquele lado que nós, de certa forma, vivemos como não vivemos outra coisa, não é? Na verdade. Acho que nenhum de nós aqui vive o futebol, só o futebol e o Sporting, eu até digo mais, só o Sporting e o futebol, mas mais o Sporting, é que vivemos de uma forma completamente irracional e fazemos coisas que se calhar por outras, e já estou por aqui de fora de filhos e família, obviamente, faríamos, não é? Exatamente, isso é o lado emotivo, é o lado apaixonado que todos temos. João, não sei se, sei que estiveste a trabalhar ao longo do dia de hoje, mas não sei se tiveste a oportunidade já de ouvir o discurso de Frederico Varandas ou de ver aqui alguma coisa sobre esse também. Mesmo discurso e do Moedas, que teve aqui palavras incríveis, diga-se. O que é que te apraz dizer sobre aquilo que foi dito? E já agora quero que pegues também aqui, já que o Hugo e o Pedro pegaram, no discurso de Luís Neto e de António Adam. Olha, para mim, se calhar aqui para ser um bocadinho diferente, o momento da época que define o campeonato é o golo do Géni em Alvalade contra o Benfica. Aquele fantástico golo, acho que é o golo que define aqui o campeonato. Faltava-nos dizer isso em termos de campo, o que define o campeonato. Senti que o campeonato estava quase nos entregue ali por aquele golo. Fora de campo, devo dizer que senti muitas vezes aqui... Peço desculpa por estar a utilizar o nosso podcast, mas agradecer também à Rádio Observador, porque tive, neste caso, a possibilidade de experienciar, estar em muitos jogos ao vivo a comentar, e muitos jogos de como. Portanto, não podia deixar de falar, obviamente, aqui do Nuno Arantes Santos, que é o nosso moderador, do Miguel, mas também, sobretudo, aqui dos relatadores que tenho aprendido muito, o Pedro Fernandes, o Vítor Tomé, o Ricardo Loureiro, pá, que é um grande relatador, que eu acho que a Malta ainda vai ouvir também falar muito dele e que estava aqui há pouco a ouvir-nos. O André Maia, que vocês vão ouvir falar, é um jornalista fantástico, um grande relatador, o Diogo Varela. Portanto, falar destas pessoas que, obviamente, também me ajudaram e também são grandes profissionais e, portanto, fazem parte da minha época, ok? Só quero dizer que faz parte da minha época. Da mesma forma que vocês sempre fizeram da parte das minhas épocas, eles agora também fizeram parte, obviamente, da minha época. Depois, falar, obviamente, do momento da festa, eu vou ser sincero, obviamente, ouvir o We Are the Champions no estádio, acho que é aquele momento que nós sempre ambicionamos. Nós gostamos muito, o mundo sabe que... Pá, adoro a música do Paulinho, é a melhor, mas ouvir o We Are the Champions é aquilo que eu quero que toda a gente sinta todos os anos. É aquilo que nós ouvíamos os outros ouvirem muitos anos e nós só de vez em quando. E, portanto, e para as crianças, eu acho que é um momento que marca sempre. Até para os jogadores ficam à espera daquela música, que normalmente só toca uma vez por noite, mas é uma música que marca, e ali no estádio, o estádio todo a cantar com as lanternas, e eu acho que é aquele momento que nos consagra mesmo, também, obviamente, além do levantar a taça e aquela festa da taça da Liga, que teve que ser por causa do patrocinador e aquelas coisas todas ali muito rápidas, que demoraram uma eternidade, devia ser muito mais rápido, mas aquele momento, o We Are the Champions no estádio, ou seja, aquele, ter aquele, ali é que cai a ficha, quando ele levanta a taça e tal, mas quando a música do We Are the Champions realmente toca. Depois, obviamente, estar com os amigos e, por exemplo, com o Zé Duarte, em que tivemos abraçados a cantar várias músicas, e essa inclusiva marca muito, obviamente, e portanto acho que é fundamental. E qual era, depois tu perguntaste-me aqui outra coisa que agora perdi-me. Ai, do discurso. Espera aí que o Dinis quer falar alguma coisa, diz-me. O Dinis quer falar, eu ponho o vídeo enquanto o Dinis está a falar, não seja por isso. Dizer que o Moedas, pá, teve, não sei se foi ele que fez o discurso, sei quem escreveu aquele discurso é de Sporting. E ele é de Sporting. Pronto, não sei se foi ele que escreveu, mas ele é de Sporting, mas quem escreveu tem que ser de Sporting, para ter um discurso daquele tão agressivo, a ir àqueles pontos todos. Pá, quem escreveu é de Sporting, portanto, dar ali. Depois, um momento muito bonito também, a Cuca Roseta, muito bem vestida de verde, a cantar O Mundo Sabe Que, acho que foi um momento muito bonito. Em relação às declarações de Varandas, pá, já vi que há muita polémica, eu não acho que haja assim tanta polémica quanto isso. Acho, eu, se calhar, tinha omitido algumas coisas de 2018, acho que não era preciso fazer campanha ali ou ressalvar alguns temas, mas percebo que ele está, é a primeira vez que fala, porque ele não falou na outra festa, se calhar não estava em condições, mas não falou na outra festa. Depois acho que falar do rival não me assusta nada, porque estávamos na Câmara Municipal de Lisboa, o rival é de Lisboa, e eu acho que ele quis, pronto, um bocado de esportivismo, mas a verdade é que ficou 10 pontos à frente e puxou ali o adversário para baixo, tipo falar, ok, do vencido. Depois ali a questão do fosso, acho que ele introduziu bem a questão do fosso, acho que é uma boa medalha, obviamente, para a direção. Acho que falou muito bem, obviamente, do Ruben Amorim, quando ele disse que ia ficar, tentar matar a novela, acho que foi muito inteligente por parte do Varandas matar ali um bocado a novela, porque a novela, o Ruben Amorim tem sido a namorada que nunca se comprometeu a casar ali para a próxima época, e eu acho que ali o Varandas deu-lhe a mão e agarrou-lhe o Varela um dia. O Varela. Já está a preparar para um dia, eu percebo. Muito bem, João. Estava aqui a ler o PowerPoint do Varela com os 1000 pontos que vai mudar no Sporting. Porque eu mandei antes, exato. Estamos a preparar. Mas a verdade é que acho que é inteligente parte do Varandas, porque no futebol nós sabemos, o Ruben Amorim já pode ter dito ao Varandas eternamente que vai ficar, toda a gente, mas chegar aí um clube, tipo, imagina o Bayern Munique chegar aí e pagar os 20 milhões pelo Ruben Amorim. Nós sabemos, não é? O Guiocas também já disse 30 mil vezes que quer ficar, o Paulinho Roupeiro já disse que ele vai ficar, mas imagina que chega aí outra vez o Bayern Munique e paga os 100 milhões. Pá, o futebol é isto. Temos que estar preparados com isto. Agora, temos é que estar preparados enquanto estrutura para substituir as pessoas. Que eu acho que isso é um ponto que o Sporting tem vindo a trabalhar e tem dado ali pequenos saltos de qualidade. Nota-se as coisas mais preparadas, o Guiana está muito mais preparado do que era no início, a direção também, há coisas a ser feitas, mas foram coisas bem feitas no estádio, há coisas em termos com os adeptos que ainda têm que melhorar. Por exemplo, a camisola é lançada, mas eu acho que devia ter sido lançada na Loja Verde antes do jogo, porque havia muito mais compras, porque estava a malta ali antes do jogo, porque no final do jogo acabou muito tarde e era muito difícil ir comprar a camisola, porque a malta tinha que fazer quilómetros ainda para ir para casa. Portanto, há pormenores sempre a melhorar. E, portanto, contudo, acho que foi uma festa bonita. Principalmente a nossa festa dos cânticos. Acho que somos um clube mais de cânticos do que de DJ. Acho que há músicas ali a mais pelo meio, acho que somos mais de cânticos do que DJ, mas a nossa festa foi bonita. O fogo de artifício à volta do telhado de Alvalade, acho que foi espetacular, com aquilo a cair. Acho que a festa, o estádio, que não está preparado para ter LEDs ainda, mas nós conseguimos ali de uma maneira um bocadinho mais artificial, mas conseguir o estádio escuro e para que haja uma grande, para que houvesse ali uma festa bonita. Portanto, acho que no composto geral a festa foi bonita, as pessoas gostaram, e sobretudo, quanto a mim, o que me enche o coração é ver tantas crianças pequenas em Alvalade. Pá, juro-te, a mim, como pai, o que me enche é mesmo ver isso, porque o Sporting não ganha com tanta frequência no futebol como nós queríamos que ganhasse, e é muito difícil, e nós sabemos, eu e o Varela e o Hugo, que somos mais longe, sabemos que é que custa muito estar ao longe e ao perto também, mas, por exemplo, pessoas malucas como o José, que vem da Austrália para a festa, isto simboliza um bocado o Sporting, mas ver tanta criança, estava tanta criança do Sporting, transmite-me aquela paz de que o futuro está assegurado, porque eu acho que há muitos bons adeptos que estão em formação, estão na pequena universidade, ainda naquelas escolas de Sporting, e estes títulos seguidos vão ajudar a consolidar o seu Sporting. E vamos ver se não vem aí um bicampeonato, Amorim, já o disse. A verdade é que já atingimos a hora de Berlim, ainda antes de irmos para a última ronda, vamos ao vídeo do Varela. O vídeo que tinha posto há bocado, senão, até porque o Castro obriga-nos a passar sempre o cântico do Paulinho, uma vez por programa. Estás imuto, Castro. Não sei se estás a falar. Oh Pedro, eu tenho aqui, eu antes de manhã, antes de lavar os dentes, quando acordo, meto a música do Paulinho, já para me animar para o dia, e depois é que lavo os dentes. Ok? Olha, deixa-me dizer que esta música, sempre que eu ouço esta música, tipo, epá, um whisky com cola agora era top. Estar ali a curtir a música. Acho que o Sporting devia pensar ali numa cena espetacular. Mas pronto. Já arranjámos o gelado. Portanto, também conseguimos arranjar qualquer coisa extra. Estava a ver aí pessoal a dizer, pessoal com os cartazes deviam ter mais originalidade para fazer aquela cena principal. Pá, mas o dinheiro não dá para tudo, não é? Alugar um motivo. Mas olha, os cartazes tiveram muito a saída. Fui ver malta a sair lá com 4. Eu queria trazer um para abrir, eu não tinha nenhum, não havia nada. Do meu lado não havia nada. Eu também não consegui. A verdade é que já atingimos aqui a hora de programa, mas não quero terminar sem uma última ronda de perguntas, e esta é a resposta rápida, se me permitem. Hugo, vamos ao chamar contra um Futebol Clube do Porto que ficou, e corrijam-me se eu estiver errado, acho que pelo menos a 17 pontos atrás, creio eu, acho que foram 17. Um Porto que vai querer salvar aqui a temporada, mas quem é o jogador do Sporting que vai fazer a diferença no próximo domingo? 18 pontos. Sim, 18 pontos. 18 pontinhos. Estamos a tirar um pontinho que já não é recorde. Esse pontinho é importante. Exato. Jogador decisivo. Então, isto é complicado. Jogador decisivo. Eu vou de Paulinho. Uma feeling é no João Paulo Dias Fernandes. Só para não dizer o óbvio, eu vou no João Paulo. Jogo muito difícil. Muito rapidamente. Vai ser jogo muito difícil. O Porto vai jogar provavelmente no momento em que se sente mais confortável, dando favoritismo ao Sporting. Temos de saber encarar isso com favoritismo, e foi o que eu disse. O Sporting, talvez em alguns momentos não estava preparado para esse favoritismo, hoje talvez seja esta equipa que seja mais preparada para ser favorita. É esta do Sporting Clube de Portugal, confiança total do Jamor. Com ou sem bilhete? Com ou sem bilhete, vamos lá estar todos. A verdade é que o Jamor vai ficar pintado de verde e branco do início ao fim. Pedro, quem é que vai fazer a diferença no Jamor? Não vamos ter notas finais? Ai, vamos dizer, não vamos ter notas finais ou é a última pergunta mesmo? Vais ter notas finais. Pronto, é que eu tenho menos duas para dizer. Ok, quem é, qual era a pergunta então? Que eu esqueci-me já, estou a esta idade, não perdoa. Quem é o jogador decisivo da final, pai? Da final? Quem vai ser o Paulinho? Óbvio, que vai ser o Jogaio com o golo a 35 metros da baliza, toda a gente sabe disso, não é óbvio. Isso vai tão acontecer como sair o Euromilhões no domingo. É o Jogaio, o jogador mais vai ser o Jogaio. Estou confiante que o Jogaio vai ser o jogador decisivo na final da Taça de Portugal 2024, dia 26 de maio, contra o Porto, que é para o caso de haver dúvidas. Próxima segunda-feira, eu vou gravar só este bocadinho do programa. E vais passar e vais passá-lo no início do programa, porque vais dizer: Pedro Varela tinha razão. Pode escrever. Exatamente. João Castro, quem é que vai fazer aqui a diferença no domingo? A diferença vai ser feita pelo coletivo, mas respondendo... Isto é um gajo da rádio, meu. Repara, isto é um gajo da rádio. Repara, este comentário é Gabriel Alves, Gabriel Alves pai há 30 anos. Isto é um comentário a Gabriel Alves quando passava na RTP, quando os jogos só passavam na RTP e dava o domingo desportivo, ou a Rui Tovar, o pai do Rui Tovar, os dois grandes Rui Tovares, que são os dois grandes. Isto é o mesmo comentário. Eu agora revi-me, eu agora... Passei para a década de 90, que não gosto muito por causa do que acontecia nessa altura, mas agora... Mas eu estou com uma... Eu vou ser sincero. Eu estou com uma grande feijada que o Guiocas vai pintar a manta no domingo. Conforme que ele está, ainda mandou vir por só ter 2 minutos de desconto. Alguém vai ter que levar. Faz isso no... Já dos descontos. E depois anda a correr com a taça super pesada ali feito maluco, para os adeptos e tudo. Não se cansa. Pá, e eu cheiro-me que quando ele vir aquele ambiente final... Pá, pode correr mal, obviamente, estou aqui a dizer, eu acho que, conforme eu disse, o coletivo resolve, ou será o coletivo a resolver, mas eu acho que o Biocas vai pintar a mante, porque não só pelo... É que eu acho que é um jogador de grandes jogos, e ele quando vir aquele aparato todo de final, aquele ambiente que o Jamor tem, por mais antigo que o estádio esteja, e nós podíamos estar aqui a falar de muitas coisas que era necessário o estádio ter, mas eu lembro-me de grandes jogadores. E nas finais eram esses grandes jogadores que muitas vezes apareciam, mesmo quando a equipa não estava a jogar nada. E portanto, pá, eu acho que o Guiocas, eu acho que o Trincão vai ser importante também, mas eu acho que o Guiocas, só se correr muito mal em termos coletivos, o que obviamente eu não desejo, e acho que não vai correr, mas acho que o Guiocas, atenção, vocês não ouviram hoje ele lá na Câmara Municipal, quando me perguntaram, ele disse: não, já estou a pensar no próximo jogo, temos uma vitória para conquistar, ou seja, o chip dele já está ali todo. E acho que, ainda por mais a defesa do Porto, não é o aspecto mais forte da equipa do portista, e portanto acho que podemos ter ali uma feira à solta, e atenção, esperemos que sim, não é? Vamos todos rezar. Pronto, eu por mim pode ser um golo do Paulinho, outro do Jogai e outro do Jokers, e a pessoa fica feliz, também não é por aí. Vamos então aqui para as notas finais, Hugo. Começo por ti, apesar de ser os convidados, também tens direito aqui às tuas notas finais. Força. É só notas, é só dinheiro. A Mariana dá notas a toda a gente. Então vamos já aqui negociar o caixa então em direto. Vamos negociar o caixa em direto. Não, queria só agradecer o convite dos três. É um prazer estar aqui, é um prazer assistir ao 160 do outro lado e também estar aqui no 160, é um momento especial. Dizer que obviamente eu venho aqui e tinha que destabilizar no momento final, por isso este é que fica 160, é só isso que eu tenho a dizer. fazer o meu lobby. O Varela já disse isso 300 mil vezes nas últimas transmissões. São 7 anos, Varela, não é? Em dezembro são 8. Exatamente. Pronto, eu estou certo, que eu confundo sempre, às vezes são 6 ou 7, depois são 8 ou 9, são 7 que vão ser 8. Só queremos a próxima temporada, só pensamos na próxima temporada, seja ela como for, por isso tinha que fazer aqui o meu lobby. Dizer que para mim um dos momentos do dia é obviamente Manuel Fernandes, o Sporting ter ido lá com o Frederico Varandas e com o Jokers, acho que temos de saber honrar o disso. E com a taça, que é sempre mais importante, isso é sempre mais importante, mas... gostaria de destacar esse momento, porque não sei se foi o Varela ou o Castro que tinha destacado no início da transmissão, mas que nós muitas vezes não honrávamos direito dos nossos ídolos, e acho que é uma coisa triste. Foi uma coisa triste no Sporting. Triste, e queremos passar esse pano à frente, esse capítulo à frente, e que o Sporting saiba honrar as memórias, porque o Manuel Fernandes é um ídolo de gerações. Talvez fomos a geração à frente, mais atrás da minha, talvez seja o grande ídolo e a grande missão de Sporting, quando se fala no Sporting, é Manuel Fernandes, Jordão e António Oliveira. Pelo menos foi aquilo que sempre me passaram, foram sempre esses três. Por isso, acho nada mais justo, e mesmo que não fosse o Elan Manuel Fernandes que é, mereceria sempre um excelente tratamento por parte do clube, e espero que o Sporting continue a ter estes valores, estes princípios, e que acabe por sempre conseguir carregar estes princípios, até porque falamos muito de crianças, falamos de gerações futuras, falamos muito disto e falamos de Sportingismo, e acho que isto é uma coisa muito importante, que é o Sporting honrar sempre os seus e nunca nos esquecermos de quem nos tornou mais fortes. Nunca nos esqueceremos de quem nos tornou mais fortes, e por isso Manuel Fernandes é desses, e acho que é muito importante dizê-lo. E pronto, e o resto dos nossos finais é agradecer, e venho ao 25º, e pá, vamos ver. Vamos e cá ver. Estaremos. Cá estaremos, outra vez. Cá estaremos outra vez. Uns de um lado, outros do outro, mas sempre em conjunto. Pedro, as tuas notas finais, disseste que tinhas duas? Três. Tenho três. Três que são importantes. Estava aqui a dizer, já contassei. A exposição do Irão. Essa é boa. Essa eu gostaria. Essa eu acho que deveria, em prol de toda a audiência, deveria ter ser. Conta o que tu fazes durante o teu horário laboral. Conta lá. O horário laboral não foi. Mas não há mal nenhum em ler a Constituição do Irão, que foi o que eu fiz hoje. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu gosto de ser uma pessoa informada, até porque um dia vou querer que haja novos estatutos no Sporting, e gosto de estar sempre informado. E já que o Barandas disse que era para arrebentar com eles, nada melhor que ler a Constituição do Irão, que anda sempre aí a arrebentar tudo e todo lado. É só numa daquelas. Portanto, eu achei que fazia sentido. Brincadeiras à parte. Três notas finais. Uma, tem que começar pelo Rui Chaves. O Rui Chaves é nosso amigo, em primeiro lugar. Conhecemos-lo graças ao Sporting e graças às idas aos estádios. É nosso ouvinte, eu acho, praticamente desde o início, mais que está sempre aqui. Estive com ele no estádio e tenho que agradecer, porque apesar de ter chegado à minha vez para comprar bilhete contra os Chaves, na verdade nunca consegui comprar com 4 tentativas, e falhou várias vezes o MBWA, que é uma coisa espetacular naquele site, mas não vou estar agora a falar aqui. E eu já tinha o bilhete, porque antes de chegar à minha vez, assegurei logo através do Rui Chaves, que tinha a mãe com 71 anos de sócio, e comprou o bilhete e vendeu-me o bilhete. Ao preço, achei piada, porque quando eu lhe perguntei quanto é que ele queria para o bilhete, ele disse que não faz negócio à custa de sportinguistas, que é uma coisa que é difícil fazer ainda agora, e fica já a nota, ainda agora, estava aqui uma pessoa em privado a perguntar-me se era verdade que o Solado Norte, estava aqui um gajo a tentar-lhe vender bilhetes do Solado Norte, já não é a primeira nem a segunda, a terceira vez, o Solado Norte, como tem uma preponderância a nível de venda de bilhetes, porque tem um sistema online, pá, se alguém vos anda a vender bilhetes para a Taça de Portugal com o Solado Norte, não é verdade, não existem, os bilhetes vão ser atribuídos num sorteio que vai acontecer na próxima quarta-feira só para sócios do Sporting e do Solado Norte, e é preciso um processo de candidatura, e o Solar ainda não tem os bilhetes, portanto, já não é a primeira nem a segunda nem a terceira pessoa que se vem me perguntar a mim, porque sabe que eu falo muitas vezes com o Solado Norte, confirmei há pouco com o Presidente, e portanto, fica essa nota do Rui Chaves e também do Solar, muito obrigado, e queria que ficasse aqui publicamente, porque foi fantástico, e depois acabei nem por conseguir comprar o meu, quis comprar o meu porque queríamos oferecer aos patronos, eu e o João tínhamos pensado nisso, e as várias tentativas, e mesmo assim não conseguimos, foi estupidamente inacreditável. Depois, duas notas só mais, uma para o José da Austrália, o nosso ouvinte desde o início, que ouve sempre de madrugada, desta vez ele está em Portugal, o José veio desde a Austrália para Portugal, já está cá há duas semanas, se não estou em erro, vai continuar ainda cá pela próxima semana, e vai para o Jamor mesmo sem bilhete, esteve a ver o jogo em Alvalade contra o Portimonense, não é todos os dias que se vêem adeptos que fazem 12, 13, 14 mil quilómetros, 15 mil quilómetros para estar presentes na festa do título, e um grande abraço para ele, que esteve connosco, estivemos a falar com ele, eu e o Castro e tanta mais gente, e portanto não poderia deixar. E tenho que terminar com o Camilo que nos ouve. O Camilo é um senhor que tem 77 anos e que me foi apresentada pela filha quando estávamos no cantinho do SAI. E a primeira coisa que a filha me disse foi: o meu pai disse que um dia os ia encontrar aqui, só te encontrou a ti, e os outros eram obviamente a Mariana e o João. É uma pessoa toda tecnológica, ouve religiosamente o Sporting 160, gosta muito de vocês, é de Braga, e de um momento para o outro estava ali um senhor com uma idade para ser meu avô. O meu avô tem 88, aquele senhor tinha 77, e a filha toda contente, e uma pessoa às vezes até fica sem palavras por ser tão acarinhado por gente que se revê no que nós dizemos, que se revê no sportinguismo, que acha que nós temos essa capacidade também de aglutinar, porque eu acho que mesmo nas críticas nós tentamos aglutinar, e portanto também tinha que deixar esta nota. Houve muita mais gente com quem tivemos, e agradecer sempre a todas essas pessoas. Algumas das pessoas até estão mais do que uma vez comigo e dizem: ainda na semana passada estive contigo. E eu às vezes, sabe Deus, o que é que comi no dia anterior, e é mesmo triste não me lembrar às vezes todas as pessoas. O álcool também não ajuda, mas as pessoas, mas estes dois casos eu teria que referir, porque marcam sempre, e portanto tinha que deixar aqui as minhas notas finais. Não vou falar do Manuel Fernandes, porque o Hugo já disse, mas aquela foto que nós vimos hoje é provavelmente das melhores fotos do ano futebolístico que vamos ver em 2024, época, se quisermos ano 2024, mas época desportiva, é provavelmente das melhores fotos. Aquele momento é tão bem capturado, aquilo é tão... Exprime tanto o sentimento que todos nós temos enquanto aquilo que se foi passar, que é ir levar a taça a alguém que é um dos maiores ídolos do Sporting e que está a passar um momento complicado da sua vida, que obviamente merecia ser destacado. Vai recuperar, e queremos todos que o faça para o ano. Queremos que ele veja Sporting campeão. Uma vez mais, João, as tuas notas finais. Olha, em primeiro lugar, agradecer ao Hugo, obviamente, a presença, e ele que não se esqueça, nunca deixámos o Leão sozinho, portanto, isso é certo. Eu até queria acrescentar no fim, Mariana, peço desculpa, depois do Castro dá as notas finais. Força, claro. Tinha uma nota final de 15 segundos depois do Castro. Ok, força. Depois, obviamente, ao Camilo, não tive a oportunidade de conhecer, mas parece ouvir sempre estas histórias de quem nos segue há muito tempo, e são histórias inacreditáveis, e já passei por várias, até ao vivo, até em almoços com clientes já me vieram a falar comigo, que é sempre muito engraçado, porque fica assim aquele clima, tipo, ok, quem não sabem, alguns não sabem, obviamente, o que faço aqui na rádio, portanto, é sempre muito, muito estranho. Obviamente, ao José da Austrália, foi espetacular conhecê-lo e estar ao vivo com ele e beber cerveja com ele ali, apesar de todos os fumos e tudo que se passava ali à volta, mas foi maravilhoso. Tem aqui uma pequena nota que apareceu agora. O nosso patrono, Pedro Martins, que até me substituiu este fim de semana na rádio, mandou-me aqui, estávamos a falar da música Paulinho, ele mandou-me aqui um texto fantástico. O filho dele é pequenino, vê o Sporting muitas vezes com o pai, obviamente, é o Benji, e agora quando foi com a mãe, que vai para a escola, a mãe mete na rádio, e quando dá a música do Paulinho, ele começa a chorar, porque não é aquela versão que ele quer ouvir, ele quer a versão do Paulinho. Então a mãe não percebia até hoje porque é que ele chorava quando dava aquela música e fazia uma birra, porque ele queria a versão do Paulinho e a mãe estava a ouvir na rádio a versão normal. Portanto, isto é realmente fantástico. Incrível. O que esta música faz. Depois aqui também, obviamente, uma nota para toda a festa. Acho que correu tudo bem, sem incidentes de maior, e eu acho que enquanto sportingistas também temos que ficar orgulhosos com isso, com o que nós vivemos e da forma como vivemos. Acabando, obviamente, depois com aquela grande festa, e depois com o meteorito e tudo, mas acho que tinha que dar essa nota também muito especial a todos, porque pá, foi espetacular a festa, a viagem com os nossos amigos, mesmo parar nas estações de serviço, sempre muita gente verde e branco, aquele ambiente antes do jogo, quer nas relotes, quer no diretivo, quer no cantinho do Sá, tudo junto é que faz isto ser Sporting, é que faz isto valer a pena, é isto tudo junto. Nós estamos aqui também como sportinguistas, com milhares de sportinguistas a ouvir-nos. Isto tudo é Sporting, isto tudo é família. E é esta família que nos unou. Hugo, tinhas mais uma nota, acredito eu, para dar. São 15 segundinhos, é só para dizer que o chat estava-me aí a cobrar desde o início da transmissão, e eu tinha dito até na altura do convite, tinha dito ao Castro que dava um exclusivo, por isso, a tatuagem dos Gaio que eu prometi que faria, uma tatuagem de Ricardo dos Gaio, dia 1 de julho de 2024, isto estará cumprido e a transmissão de 24 horas do Federer Sporting já está a ser O que é ótimo. Mas pode dizer mais... Gaio ou a cara dele? Tem que dizer Gaio. Eu deixei bem claro, eu, no vídeo eu fui rever. Parece o banho, porque como eu já... O nome dos Gaio. Está tudo certo, como eu já vaticinei que o Gaio vai ser o homem da partida na Taça de Portugal, eu acho que vai ser uma homenagem perfeita, não tenhas problemas, vais ficar vais ter uma lenda no corpo. Uma lenda e vai ser a primeira e tem que ser visível. Eu fui ver se tinha que ser a cara, eu fui ao VAR de defender o Sporting, coloquei todas as regras daquilo que eu tinha dito, e por isso é só o nome. Muito bom, sim, senhor. Só para ficar aqui a nota também de que a promessa será cumprida por parte do Sportingistas são assim. Do Sporting Clube de Portugal. Eu também aproveito para deixar aqui uma nota final. Não se esqueçam que o campeonato de handball será decidido no próximo sábado, no pavilhão João Rocha, às 18 horas. Os bilhetes já estiveram à venda? Acho que já estiveram. Portanto, como a história da época de Sporting é assim que se conta, bilhetes à venda, bilhetes esgotados, já foi, quando nós nos apercebemos, já estão aqui esgotados. Portanto, para quem quiser e puder estar presente e conseguir o bilhete ou tem game box, modalidades lá vos espero no sábado e depois no domingo, obviamente, no Jamor. Até lá, ainda há Defender Sporting, que amanhã volta à sua programação habitual. Agradecer ao Hugo a presença na noite de hoje, obviamente. Teremos aqui sempre todo o gosto em receber de ti e a vocês todos. Agradecer ao Pedro e ao João a presença uma vez mais. Agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. A próxima segunda-feira voltamos com mais um título, um golo de Ricardo Gaio, quiçá. E cá estaremos outra vez. Uma boa noite a todos. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. É, galera, os portugueses, vamos ligar!